Eu tava lá em Cao, iaia, sem pensar nem fadia. Eu tava lá em Cao, iaia, sem pensar nem fadia. Quando se bater na porta, quando se bater na porta, iaia, Salomão mandou chamar. Era hora de brigar, era tempo de lutar. Eu que nunca fui de luta, percebi que ia lutar. Ligo velho e botei a arma na mão. Era hora de brigar, era tempo de lutar. Capoeira, camarada, capoeira, camarada. Viva meu Deus.